sama kali. Syukur Rebecca. Envolver na nuvem da tua presença e deixar chover a chuva de Deus sobre nós. Faz chover a chuva ser hoje sobre nós. Faz chover a chuva temporã sobre as nossas plantações, as famílias das nações, por direito nossas mãos, correndo, vem colher. Diga com fé, faz chover. Faz chover. Chuva. Ser hoje sobre nós. Faz chover. Chuva temporã. Chuva temporã. Sobre as nossas plantações. As famílias das nações. Por direito. Vai chover. Vai chover. chuva, chuva pra lavar. Chuva pra lavar os céus, avivar os corações. Chuva para prosperar e inundar de unção toda a igreja. Inundar de unção as nossas vidas. Inundar de unção essa cidade. E inundar de unção essa cidade. Inundar de unção toda.